A receita desses dois jogos tinha ingredientes que eram muito difíceis de funcionar juntos, mas acabou se mostrando muito bem feita e bem sucedida. Herdou a boa caracterização dos super-heróis vindas dos jogos de luta da Marvel, ao mesmo tempo que escalonou o nível de poder dos personagens de Street Fighter de uma forma que combinou muito bem e não pareceu uma união artificial. Ambos jogos possuem uma trilha sonora muito boa e bem distinguível entre si. Elencos bem próprios e, no geral, bem representativos de cada lado. Talvez não muito de Marvel vs Street. E talvez o grande impacto do jogo, no aspecto técnico, seja a escolha de dois lutadores, que podem se alternar simultaneamente durante as partidas. No fim das contas, da mesma forma que os dois jogos de luta da Marvel serviram de base para esses dois jogos, eles também viriam servir de base para outra série crossover de luta que surgiria depois. Mas isso é assunto para outro vídeo.